Alô, minha galera linda! Alex Gomes e banda Atitude 10, mais romântico do que nunca. Repertório novo, apaixonado pra vocês assim, vem. Você tem o mesmo cheiro do perfume dela. Acorda às 6, vai caminhar e ainda faz dieta. Mudou o jeito de falar, faz de tudo pra me agradar. Pra quem não sabia cozinhar, preparou a mesa do jantar. E a música que ela gostava, você fez questão de colocar pra tocar. Quase que me convenceu, mas na hora de fazer amor, você não é ela. Você tenta, se esforça, mas não faz do jeito dela. Me desculpe, eu travei o que eu falei, desconsidera. A novela acabou, chega de fazer amor pensando nela. No piano, meu maestro Jean Almeida, Atitude 10, ao vivo pra vocês. Portal do Arrocha. Pra quem não sabia cozinhar, preparou a mesa do jantar. E a música que ela gostava, você fez questão de colocar pra tocar. Quase que me convenceu, mas na hora de fazer amor, você não é ela. Você tenta, se esforça, mas não faz do jeito dela. Me desculpe, eu travei o que eu falei, desconsidera. A novela acabou, chega de fazer amor. Você não é ela. Você tenta, se esforça, mas não faz do jeito dela. Me desculpe, eu travei o que eu falei, desconsidera. A novela acabou, chega de fazer amor pensando nela. Oh, sofá!